tem uma barra aqui no meio, apoiando meu fêmur, eu jogo meu joelho para dentro. A minha cabeça do fêmur vai sair ou vai entrar? Olha que eu faço isso aqui com uma barra. Faz a alavanca para sair assim, tá? Então, essas barras paralelas aqui visam, e a gente joga o joelho para dentro, visa a cabeça do fêmur sair da sentada. Então, ela tem o quanto ela consegue, ela está frouxa, o quanto ela consegue sair desse acetábulo. Bom, essa técnica de Ben Hip, nesse trabalho, se vocês quiserem ver, é um trabalho antigo, já de 2005, foi aportuguesado, abrasileirado. É uma técnica, pode ver que aqui eles chamam de extrator articular, não técnica de Peri. Então eles adaptaram para o Brasil essa técnica. E nesse trabalho aqui, olha só, eles viram um cão com um ângulo de Norberto de 105 graus, mas olha como ele é displásico, olha a quantidade que essa cabeça do fêmur sai desse lado. E daí, fazendo lá os índices de distração, percebe-se que ele é displásico mesmo. Então tem duas vantagens. Primeiro, que a gente tira um pouco do falso negativo. E segundo, que você pode aplicar em animais bem jovenzinhos, 6 meses, 8 meses. Que a correlação entre esse animal jovem e o adulto, ela é precisa. Então, se ele for displásico, cuidado só para não desligar o... Obrigada. Se ele for displásico de bebezinho, se ele faz quase para o bebezinho, ele vai, mesmo o índice que ele apresenta como bebezinho, ele vai apresentar como adulto. Então, você já pode pensar no manejo muito melhor desse paciente. Teoricamente tem até 2 anos para desenvolver. Então ele pode inicialmente não ter uma manifestação tão expressiva e com o tempo desenvolver. E apresentar um sintoma mais importante. O desenvolvimento, né, ocorre no período de 2 anos. Então, para você avaliar mais corretamente, você precisa que ele amadureça. Só que com essa técnica, se ele tiver um índice de distração de frouxidão articular X, ele vai ser displásico. Se ele não tiver, ele não vai ser. Tem uma correlação positiva entre as coisas. Entendeu? Ali na anestesia. Olha, animal anestesiado, para articulação, para displasia, normalmente trabalha-se com animal anestesiado. Agora, filhote, né, a gente né, se puder evitar, a gente evita anestesiar, mas normalmente anestesia também. Aqui, meninos, só para vocês saberem. Essa imagem radiográfica foi feita aqui no hospital. Vocês percebem que essa barra aqui tem o número de série? O professor André Selma, ortopedista, para fazer o Ben Hip propriamente dito, tem que ter uma acreditação. Tem que fazer um curso lá na universidade. Para você ter um certificado, você vem para cá com a barra, com o extrator, faz alguns exames, manda para lá, eles lá no Rio, se está correto, e atestam que você pode utilizar esse método. O professor André Selma da ortopedia tem essa acreditação, esse título, melhor dizendo, sei lá como chama. Então a gente fez alguns casos com ele. E aqui é um paciente nosso que a gente radiografou, ele já era displásico, aqui a gente vê que ele é displásico, olha a cabeça do fêmur fora da acetábulo, né, mais quadrada, mais achatada, mas na distração a gente vê muito mais evidente o quanto essa cabeça do fêmur sai da acetábulo, né? Então, você consegue visualizar melhor e até fazer em termos numéricos essa relação. Tudo bem? Dúvidas aqui da displasia? Então, vocês não vão confundir mais displasia com a femoral, com luxação, com a femoral? Vocês sabem a diferença? Sim? O animal displásico pode luxar? Pode. O animal não displásico pode luxar? Pode, por processos traumáticos. Mas aí tudo vai ser normal. O acetábulo vai ser normal, a cabeça do fêmur vai ser normal e tá luxado. Agora, se ele for displásico, a chance dele de luxar é maior. Tudo bem? Bom, meninos, não vou falar muito para vocês das artrites. Eu só vou falar o que é necessário. Lembra o que eu falei de doença articular degenerativa na aula passada para vocês? DAD, doença articular degenerativa. Primeira coisa que eu falei quando eu falei de articulação foi doença articular degenerativa. Não falei para vocês? Bom, quais eram os aspectos radiográficos associados a um processo articular degenerativo? O que, que um raio-x eu tinha na articulação? Lembra na imagenzinha toda borrada, toda articulação toda alterada que vocês viram que vai ser para vocês? Lembram disso? O que, que a gente tinha? Diminuição do espaço articular ou da entrelinha radiográfica, ou aumento, dependendo do caso. Osteólise subcondral. Esclerose subcondral. Osteofitos. Vocês lembram disso? Entesofitos. Estou falando grego. Entesofitos. Lembra que eu desenhei para vocês uma articulação toda alterada de um lado e uma articulação normal do outro? Lembram disso? Bom, isso é DAD, doença articular degenerativa. Agora eu pergunto para vocês: o que, que a gente vai ter na artrite? Artrite séptica, artrite não séptica, artrite. O que, que a gente vai ter na artrite em termos de aspectos radiográficos? Olhem aqui para mim, comigo. Deixa só essa porque a gente vai precisar. Tem alteração do espaço articular, diminuição ou aumento. Irregularidade de contorno ósseo subcondral, lise, esclerose óssea subcondral. Vocês conseguem perceber? Aqui também, ó, osteólise óssea subcondral, irregularidade de contorno, entesofitos. Aqui também embaixo, a mesma coisa. Então percebam, tem aspectos radiográficos similares entre um processo de artrite e um processo de doença articular degenerativa. E aqui, olhem só, eu tenho uma artrite associada a estafilococcus aureus, ou seja, uma artrite infecciosa. E aqui eu tenho uma artrite reumatoide. Então, o que eu quero que vocês entendam é que quando a gente fala de doença articular degenerativa, de artrite, muitas vezes a gente não tem como diferenciar radiograficamente. Aí a gente vai usar outros recursos. Quais recursos? Acomete uma articulação só, são várias articulações. Qual a idade do paciente? O paciente tem uma doença, potencialmente uma doença autoimune, tem lúpus? O paciente é portador de uma doença imunomediada e assim por diante. Então a gente vai buscar, né, dependendo da doença que a gente estiver suspeitando, a gente vai buscar um respaldo laboratorial para o diagnóstico, porque a imagem radiográfica não vai sustentar sozinha. Posso fazer colheita de líquido sinovial para ver se tem artrite séptica? Posso fazer colheita de líquido sinovial para ver se tem bactérias crescendo. E assim por diante. Então, em termos de doença articular degenerativa, artrite, seja ela infecciosa ou não infecciosa, os aspectos radiográficos para a gente fica bem confuso. A gente vai ter que associar sinais e sintomas, vai ter que associar as linhas complementares. Tudo bem? E para finalizar, eu vou pular aquela imagem. Para finalizar, a gente vai falar dos aspectos neoplásticos. Os aspectos neoplásticos, articulares, então eu quero fazer uma diferença aqui. A gente já trabalhou um pouco sobre isso, mas pensem juntos comigo. Quando eu falo em neoplasia óssea, ou seja, do osso, eu tenho uma tendência a falar que ela não invade a articulação, que ela comete. Qual que é o aspecto radiográfico de uma neoplasia? Nossa, vocês estão muito apáticos. Muito apáticos. Qual o aspecto de uma neoplasia óssea? Osteólise, esclerose, reação osteoproliferativa. Invade a articulação, tende a não invadir a articulação. Mas aqui a gente não está falando mais de neoplasia óssea, a gente está falando de neoplasia articular. Ou seja, é uma anaplasia que nasceu nos componentes articulares. Eu tenho osso dentro da articulação? Tenho. Eu tenho osso na articulação. O osso compõe a articulação, o osso só. Então, muitas vezes, a anaplasia articular nasce nos componentes articulares, seja osso ou não. Então, tem que estar envolvendo a articulação para chamar de anaplasia articular. Tudo bem? Então, a gente tem, das neoplasias articulares, a gente tem uma mais comum, que é esse sarcoma sinovial. Eu vou mostrar a imagem para vocês. O que, que a gente vai esperar? Que tem osteólise dos ossos que compõem a articulação. Eu posso até ter reações osteoproliferativas, mas ali, associada à articulação, propriamente dita. Posso ter outros, osteosarcoma, fibrosarcoma, condrosarcoma, hemangiosarcoma. Dentro da articulação. Então, olhem só as imagens para eu mostrar para vocês. Tenho duas imagens aqui de dois pacientes, mas as imagens são bem parecidas. Vocês conseguem perceber que eu tenho uma osteólise bem expressiva aqui? Eu tenho uma osteólise aqui na... Aqui, ó, nas favelas, aqui, aqui, aqui na inserção da cápsula. Percebem que eu tenho osteólise em regiões de inserção de cápsula, ligamento? Isso direciona a gente pensar no sarcoma sinovial. O sarcoma sinovial tem essa manifestação. Osteólise, mas em pontos específicos. A mesma coisa acontece nesse paciente, uma osteólise. Aqui, olha a patela, parece que comeram um pedaço dela aqui, ó. Aqui as favelas também. Então, esse é um exemplo de neoplasia articular. Envolve a articulação, componentes articulares, envolve o osso que compõe a articulação, mas envolve a articulação, nasceu na articulação. E essa aqui também é uma neoplasia articular, que envolve a articulação, nasceu nos componentes articulares, principalmente aqui nessa região. Então a gente vai chamar de neoplasia articular a neoplasia que envolve a articulação, e a gente vai chamar de neoplasia óssea aquela da região metafisária só que preserva a articulação. Tudo bem? Lembrando a vocês que não é matemática, mas sim por ser. Às vezes eu tenho uma neoplasia óssea que destrói tanto o osso que vai destruir tudo, mas é menos comum. O mais frequente é que o processo neoplásico respeite a articulação, não invada a articulação. Tudo bem? Bom, muito bem. Terminamos a aula de... A aula de articulações, eu vou entrar na aula de coluna vertebral, adorada por muitos alunos. Eu, particularmente, a aula de coluna é a aula que eu mais gosto. E eu vou fazer uma aula diferente com vocês hoje, porque assim eu mudo toda a aula, só para vocês não cansarem. Então, vamos lá. Na aula de articulações, meninos, eu vou começar mostrando assim. Na aula de coluna vertebral, melhor dizendo, eu vou começar mostrando essas imagens para vocês e nós vamos trabalhar juntos as doenças que vocês trouxeram lá no chicote, a retinha. Eu vou desenhar. Vou desenhar e vocês vão entender melhor o que acontece, porque eu vou fazer esquema e desenhar. Então, vamos pensar em coluna vertebral. Estejam juntos comigo, por favor. Quando eu penso em coluna vertebral, a primeira coisa que eu vou pensar é que as vértebras, elas são compostas por tecido ósseo. Mas, ela tem um diferencial. Dentro das vértebras, no canal vertebral, mora a medula espinhal. Então, se eu tiver um comprometimento de vértebra que afete a medula espinhal, esse paciente ele não vai ter sinais e sintomas só relacionados a esqueleto. Ele vai ter sinais e sintomas relacionados à parte neurológica, ou seja, o comprometimento da medula espinhal. Então, a clínica desse paciente vai ser diferenciada, porque dependendo de onde for a lesão, na vértebra, comprometendo a medula espinhal, vou ter determinados sinais e sintomas associados. Se for na região cervical, eu tenho comprometimento, tenho tendência a ter um comprometimento dos quatro membros. Se for na região tórico-lombar, membros pélvicos, assim por diante. Vocês sabem mais que eu? Vocês tiveram neurologia já? Não. Professor Wagner? Não. Não, mas vocês vão ter. E o que eu vou falar é bem simples, vocês vão conseguir entender. Bom, olha só. A primeira coisa que eu tenho que saber é ter medula passar no meio. Então, que eu posso ter sinais e sintomas associados com comprometimento medular. A segunda coisa que eu tenho que saber é que as vértebras, elas são diferentes em cada região. Então, a gente tem as vértebras da região cervical, não é coluna cervical, é coluna torácica, região cervical. As vértebras da região torácica, as vértebras da região lombar, as vértebras das regiões sacrais e as vértebras caudais ou coxígeas. E daí eu pergunto para vocês, para pequenos animais, quantas? Quantas cervicais? Sete, alguém falou. Quantas torácicas? 13. Quantas lombares? 7. Sacrais? 3 fusionadas e variáveis aqui, as caudais, depende da raça, do tamanho da cauda, enfim, variáveis. Bom, cada um tem sua cara, cada vértebra tem sua cara, tem seu jeitão. As vértebras cervicais são mais diferentonas, a gente tem atlas e áxis mais diferentonas e as outras um pouquinho mais parecidas. As torácicas têm processo espinhoso longo e arcos costais. Processo espinhoso longo e arcos costais. As lombares têm processo espinhoso curto e processos transversos. Vocês lembram disso, né? Sim? Então, vértebras diferentes. Se tem costela, é tórax. Se não tem costela, é lombar. Né? Vértebras lombares, assim por diante. A cervical tem aquela cara. Bom, ok. Sei que é osso, sei que a medula passa dentro e sei que cada uma tem que ter sua cara. Certo? Agora, quais são as doenças que eu posso ter na medula, na coluna vertebral? Cri, cri, cri. Hérnia de disco, que eu vou chamar de processo degenerativo. De disco intervertebral. DDIV. Processo degenerativo, a gente tem DDIV. E a gente tem um outro processo degenerativo que eu vou falar para vocês, que vocês não vão lembrar, que é a espondilose. Pretensão minha falar que vocês não iam lembrar, né? Perdão. Eu retiro o que eu disse. Eu retiro. Espondilose anquilosante ou espondilose deformante. Bom, o resto é tudo com vocês. O que mais? Que mais doenças eu tenho? Eu não, graças a Deus. Aqui está escrito processos degenerativos, DDIV, espondilose anquilosante ou espondilose deformante. Quais mais doenças eu tenho? Meninos, eu vou ser honesta com vocês. Eu posso pegar um slide pronto e botar ali as doenças. Mas eu não quero fazer isso. Por que eu não quero fazer isso? Porque eu quero que vocês pensem. Quero que vocês pensem um pouco. Quais doenças podem comprometer a coluna vertebral? Pode ter o que a gente vai chamar de... A hérnia de disco vai entrar aqui na DDIV, gente. O que mais? Alteração morfológica e formatura. Boa! Alteração morfológica, eu posso chamar de malformação, então? É uma malformação vertebral? Quem me falou? Não é uma malformação? É uma malformação? E você me disse que a vértebra tem aspecto de cunha. Essa vértebra, aspecto de cunha, tem um outro nome, que chama M-vértebra. M-vértebra, junto com as malformações, eu não falei que cada região a vértebra tem uma cara? A gente pode ter o que a gente chama de vértebras de transição. Às vezes, a vértebra, na transição tórax-lombar, ela não tem cara nem do torácico nem do lombar, a gente fica confuso na hora da contagem. Porque às vezes ela é uma torácica, a última T13, e não tem costela. Então isso chama-se de vértebra de transição. Professora, está errado eu escrever no áudio lombarização de... Não, está super certo. Tu percebe? Lombarização de T3. Lombarização de T3. Ou toracolização de L1, assim por diante. Outra malformação que a gente tem, que a gente pode ter, vocês lembram que na vértebra entre o atlas e o axis tem um dente, tem um processo odontoide? Vocês lembram disso? Sim ou não? A gente pode pensar, em termos de malformação, que eu possa ter a genesia do processo odontoide. Posso ter ele bem pequenininho. Isso pode desencadear uma doença que chama-se subluxação atlanto-axial. Ou seja, uma luxação entre o atlas e o axis. O que mais que eu posso ter? Os difíceis eu estou dando para vocês, que eram os fáceis. Traumas, processos traumáticos. Quando eu penso em processos traumáticos, aqui eu penso em quais nomes? O que pode acontecer com a vértebra no trauma? Fratura ou luxação. E o que pode acontecer com a medula espinhal? A medula espinhal pode ser traumatizada? Pode. E aí a gente pode ter, então, eu vou chamar de lesão medular, porque daí a gente pode ter ruptura de medula espinhal, a gente pode ter contusão de medula espinhal, a gente pode ter hemorragia e assim por diante, vários processos. Então aqui eu posso ter lesão ou lesões medulares, propriamente dito. O que mais que eu tenho? Mielopatia entra, mas a gente não vai trabalhar muito em termos de radiografia, porque o diagnóstico, talvez a ressonância ajude melhor. Então, as mielomaláceas, né, até os processos neoplásicos medulares, propriamente dito, raiz nervosa. Mas pode ter. Diminuição do espaço, ou a gente vai trabalhar aqui em DDV? Porque tem o disco interpretativo. Neoplasia, processos neoplásicos. Ok, neoplasia. Como a gente vai ver a neoplasia de uma vértebra? Qual é o aspecto radiográfico de um processo neoplásico? Osteólise, proliferação, aumento do tamanho de partes moles, esclerose. Blá, blá, blá. Tudo a mesma coisa lá do osso que a gente já falou. O que mais? Desvio de eixo anatômico entra. A gente nem vai falar muito porque é muito simples, né? Você olha a alteração no eixo, cifose, lordose, escoliose, né? Desvio de eixo anatômico, sim. Tá faltando aqui, ó. Sempre que eu falo em processo neoplásico, eu falo e faço um paralelo com qual processo? Não. Sempre que a gente faz uma descrição radiográfica do osso, osteomielite, processo infeccioso. Só que na vértebra não chama isso. Como chama um processo infeccioso da vértebra? Como chama? Alguém sabe? Espondilite ou disco espondilite. São duas doenças diferentes. Espondilite e disco espondilite. Então eu vou colocar aqui como instabilidade. Cervical. Síndrome ou síndrome de Vogler. E vou falar para vocês também da instabilidade. Lombo sacra. Síndrome de Vogler. E síndrome da tal de Guina. Tudo bem até aqui? Então, meninos, pensem comigo. Pensem comigo. Eu preciso falar para vocês de processos traumáticos em vértebra. Preciso falar como a gente vai ver uma fratura, como a gente vai ver uma luxação. Será que a hora que a gente vira uma imagem, a gente não vai entender que está fraturado e que está luxado? Sim ou não? Posso tirar daqui? Agora, se eu pensar em lesões medulares, eu vou ver alguma coisa pelo raio-x? Depende, se tiver uma fratura junto e você vê um osso aqui e outro osso ali do outro lado da rua, a gente vai supor que a medula esteja alterada. Mas se eu não tiver alteração óssea, eu posso ter lesões medulares. Eu posso ter uma luxação que voltou ao normal. E daí, qual que vai ser a base para o meu diagnóstico? Sinais e sintomas e um exame mais específico para a medula, que é a ressonância magnética. Ok? Tudo bem? Tirei da frente os meus processos traumáticos. Olha como vai ser essa aula hoje. Estão gostando? Bom, do que vocês querem que eu fale agora? Vamos falar da... vamos falar dos processos neoplásicos, que a gente já tira da frente também. Processos neoplásicos. Falei pra vocês. Neoplasia óssea. O que eu espero de aspectos radiográficos? Destruição óssea, osteólise. Reação óssea proliferativa. Aumento o tamanho de partes moles. Assim por diante. A gente vai olhar para a vértebra, a radiopacidade está alterada. Eu tenho áreas mais radiotransparentes, eu tenho áreas mais radiopacas, eu tenho, às vezes, por vezes, alteração de forma, por vezes, fratura patológica. O mesmo raciocínio que a gente fazia para osso. Tudo bem? Posso tirar o processo neoplásico daqui? A hora que a gente olhar uma imagem de neoplasia, muito provavelmente a gente vai saber que é neoplasia. Sim? Tirei. Neoplasia óssea. Neoplasia vertebral, né? Você falou. Vamos falar dos processos infecciosos, então. Disco espondilite. E espondilite. Estou falando para vocês que são processos infecciosos. Processos infecciosos tendem a ter que tipo de alteração óssea? Osteólise. Vamos repetir tudo de novo. Reação óssea proliferativa. Aumento o tamanho de partes moles. Blá, blá, blá. Assim por diante. Só que qual que é a diferença entre a disco espondilite e a espondilite? A disco espondilite, como o próprio nome diz, começa no disco intervertebral. Então, eu tenho uma infecção do disco intervertebral que eu não vejo. Eu vejo o disco intervertebral em condições normais? Vocês viram a agilidade? Porque eu sou uma atleta. Vou mostrar para vocês uma coisa aqui. Olha só, meninos. Calma que ele vai ficar mais forte. Ele vai ganhar força. Olha só. Eu tenho uma vértebra aqui. Aqui eu tenho uma área radiotransparente. Essa área radiotransparente, eu tenho um disco dentro dessa área radiotransparente. Então, a gente chama de espaço intervertebral, onde mora o disco intervertebral. Então, em condições normais, quando eu penso num processo infeccioso, eu vejo o disco intervertebral? Não vejo. Eu vejo a infecção do disco intervertebral? Não vejo. Mas a disco espondilite, processo infeccioso, não vai destruir o osso? Não chama disco espondilite? Então, onde vai ser essa osteólise? Entre uma vértebra e outra. Entre uma vértebra e outra, eu tenho disco. Onde vai ser a osteólise? Eu estou sendo clara na minha pergunta? Eu tenho um disco que está infeccionado aqui no meio. Tem uma vértebra aqui. Onde vai ser a osteólise? Nas vértebras. Aonde das vértebras? Aqui e aqui. Vocês concordam comigo? E que região é essa das vértebras? Como que eu chamo essa regiãozinha das vértebras aqui? A vértebra tem epífise? Tem. Essa região aqui da vértebra é a região epifisária. É igual o osso, epífise. Então, onde é a osteólise da disco espondilite? Nas epífises. Das vértebras. Adjacentes. Ao disco intervertebral comprometido. Então pensem comigo, se aqui for L1, primeira vértebra lombar, e aqui for L2, a osteólise, a reação osteoproliferativa, a esclerose, vai ser na epífise caudal de L1 e na epífise cranial de L2, ali, adjacente ao disco intervertebral. Sim? Claro isso para vocês? Fácil. Se eu tenho uma suspeita de disco espondilite, eu tenho que olhar para a região do espaço intervertebral e ver se tem osteólise das vértebras ali do ladinho do espaço intervertebral. Ok? Então, isso é disco espondilite. Qual que é a diferença da disco espondilite para a espondilite? Corpo da vértebra. A espondilite, a minha reação óssea, osteólise, esclerose, reação osteoproliferativa, blá blá blá, vai ser no corpo vertebral. Não especificamente na região da epífise, pode envolver a epífise. Reversível? Você debela a infecção, mas às vezes a alteração de forma gerada fica. Você consegue debelar a infecção. Não necessariamente tem clínica. Tende a ter clínica. A disco espondilite, como envolve o disco intervertebral, eu posso ter uma hérnia de disco associada, aí eu posso ter clínica. Mas tem outras clínicas. Por exemplo, o paciente que tem um processo infeccioso, então ele pode ter apatia, anorexia, leucocitose, dor na palpação da região. Mas não necessariamente uma perda de movimento. Não necessariamente. A menos que você tenha um comprometimento medular. Às vezes você tem reação inflamatória por continuidade, né? Então, às vezes você tem comprometimento da medula espinhal por inflamação adjacente que acaba afetando a medula. E às vezes até por hérnia de disco mesmo. Meninos, quando a gente fala em disco espondilite, o principal agente causal é estafilococcus, mas pode ter participação de brucela. Então, muitas vezes, quando a gente tem suspeita de disco espondilite, a gente faz pesquisa contra a brucelose. Contra não. Para detecção de brucelose. Bom, daí a dúvida, minha dúvida, ou de vocês, deveria ser: então, como eu diferencio uma espondilite de um processo neoplásico? Biópsia, seguramente. Mas a espondilite, ela tende a afetar várias vértebras ao mesmo tempo. Fica uma, algumas que eu vi, assim, na região torácica, você não define quase nada. Vai uma maçaroca de vértebras, assim, todas comprometidas. As neoplásicas são mais focais, uma vértebra, duas ou três vértebras ali, mais focal. E tem o mieloma múltiplo, que afeta várias vértebras, mas às vezes distantes uma da outra. Então, a gente vai meio que lendo esses processos dessa forma. Tudo bem até aqui? Neoplasia? Malformações também, que são facinhas. Então vamos falar da primeira malformação M-vértebra. É uma malformação da vértebra. A vértebra tem uma ossificação incompleta, uma falha na ossificação. Então essa vértebra na projeção lateral, ela vai ter um aspecto de punha. Ela deixa de ser retangular, do jeito que ela tem que ser, e passa a ter um aspecto mais triangular, um aspecto de cunha, na projeção lateral. Na projeção ventrodorsal, ela tem um aspecto, eu vou escrever antes, porque eu sei que vocês vão confundir com outra coisa, asas de borboleta. Entenderam a minha piada ou não? Vou desenhar asas de borboleta. Espera. É péssimo isso. Calma, preciso me concentrar. Então, uma vértebra como deveria ser na projeção ventrodorsal, os processos transversos vinhos aqui, assim. Deveria ser assim, mas ela passa a ter um aspecto de asa de borboleta. Não é um bumbum. Por isso que eu escrevi asas de borboleta, vocês não confundiram. Eu achei que era um bumbum, olha que a gente vai se desenhar. Essas vértebras mal formadas são muito comuns em que raça? Bulldog inglês. Eu nunca radiografei um bulldog sem M-vértebra. Qual que é a grande sacada? A M-vértebra. Não escrevi, né? A M-vértebra, ela pode ou não estar associada à instabilidade vertebral. Se ela estiver associada à instabilidade, provavelmente eu vou ter sinais e sintomas de comprometimento neurológico. Mas se ela não estiver, eu não tenho sinais. Eu já radiografei muitos bulldogs que não têm sinal e sintoma algum de comprometimento de coluna vertebral e tem M-vértebra. Mas, mais recentemente, a gente está tendo alguns pacientes que têm instabilidade associada à M-vértebra. Tudo bem? Viram como é fácil? Fácil, né? Eu vou procurar o quê? Alteração na forma da vértebra. M-vértebra. Vou falar da vértebra de transição. A vértebra da transição. Vértebra de transição. É aquela vértebra que não sabe bem por que veio ao mundo. Ela não sabe se ela quer ser torácica ou ela quer ser lombar. Ela não sabe se ela quer ser cervical ou torácica, assim por diante. Ela não tem uma forma específica da região onde ela se encontra. Então eu posso ter, como eu já mostrei para vocês, uma vértebra torácica sem o arco costal. Por exemplo, T13 sem o arco costal. Ou eu posso ter uma vértebra lombar L1 com arcos costais, com costelas. E daí eu me confundo na contagem, porque eu tenho 13 torácicas, mas eu tenho mais uma que tem costela. Então essa aqui, essa vértebra, ela não é a 14ª vértebra torácica. Ela é a primeira lombar. Sim? E aí a gente se confunde na contagem. Então isso que a gente considera vértebra de transição. E às vezes eu posso ter assim, ó. Projeção ventro-dorsal. Eu tenho arco costal aqui, arco costal aqui, arco costal só de um lado aqui. Então desse lado aqui ela é lombar e desse lado aqui ela é torácica. E aí como que eu conto? Eu tenho que contar todas para baixo e contar todas para cima. Professora, é só na transição. Só nas transições. Por isso que ela chama vértebra de transição. Ela tem uma alteração de forma. Às vezes a última lombar se funde com o sacro. Fica meio parecida com o sacro. Assim por diante. Tem uma idade específica, professora? Não, nasce assim. Nasce mal formado e vai ficar assim pro resto. Quem me perguntou? E vai ficar assim pro resto da vida. Vai ter isso pro resto da vida, porque é mal formado. Bom, olha que lindo. Tiramos vértebra de transição e hemivértebra. Vamos tirar a subluxação acromantaxial. Subluxação. Por que que eu estou escrevendo entre aspas para vocês? Atlantoaxial. Por que entre aspas? Ou luxa ou não luxa. Perda da relação articular, ou perdeu ou tem. Bom, mas é padronizado pelo uso. Subluxação transaxial. Então a gente tem o Atlas. Nossa, mó difícil desenhar essa, hein? Acho que eu me ferrei agora. Bom, a gente tem o Axis. A gente tem o Axis que tem um dente. Que tem um dente. Não tem nada de engraçado. Sei que vocês estão rindo. Que tem um dente. E se junta aqui ao Atlas. Pronto. Ficou péssimo esse desenho. Parece pornográfico, mas não é, gente. Não é. Esse dente chama-se processo odontoide. Ou dente do Atlas. A gente pode ter uma agenesia, uma aplasia, né? Pode não ter o dente do Atlas. E aí, consequentemente, essa articulação entre Atlas e Axis pode se alterar. Então, o que que a gente tem muitas vezes é, quando a gente tem uma subluxação atlantoaxial, eu tenho um aumento da distância entre o quê? Entre o processo dorsal do Atlas e o processo espinhoso do Axis. Agenesia, hipoplasia, ou seja, está menorzinho ou está ausente? Se ele estiver menorzinho, distância. Não, mas aí permite luxação. Porque ele que ancora um no outro. E pode luxar também se eu tiver a ruptura de ligamento interno no cais. Pode ter se eu tiver fratura do processo odontoide, luxação. E aí, o Axis, meninos, o Axis pode ter desvio dorsal. Escrevi errado, né? Desvio dorsal do Axis. Então, o que acontece? O Atlas está aqui, o Axis sobe, aumenta a distância entre os processos e ele dá uma subida. E a medula que está passando aqui no meio é comprimida. Isso é bastante comum em animais de pequeno porte, jovenzinhos, que vão manifestar dor na região cervical, bastante dor na região cervical, aquele travado na região cervical, e que, dependendo de como a gente faz o posicionamento, a gente pode lesionar ainda mais a medula espinhal, causando parada respiratória. Então, tem que ter cuidado ao posicionar esse paciente. Ok? Bom, tirei a luxação. Meu desenho está péssimo, mas depois eu tenho esquemas para mostrar para vocês, vai ser muito mais fácil. Tirei malformação do caminho. Vamos falar dos processos degenerativos de disco intervertebral? Bom, meninos, quando eu falo em degeneração de disco intervertebral, D de degeneração, D e V. Degeneração de disco intervertebral, eu tenho que pensar em umas possibilidades. Os discos intervertebrais, eles podem sofrer processos degenerativos e podem sofrer hérnia de disco, hernia. Bom, todo disco intervertebral que tiver um processo degenerativo, necessariamente ele vai sair do lugar, se deslocar e provocar uma hérnia de disco? Não. Então, uma coisa é eu ter material do disco intervertebral comprimindo a medula espinhal, que eu vou chamar de hérnia de disco. E outra é ter processo degenerativo do disco intervertebral. Bom, o que eu estou falando para vocês? Estou falando para vocês que o disco intervertebral pode sofrer processo degenerativo. Então, eu originalmente não vejo o disco intervertebral. Pelo exame radiográfico simples, eu não vejo. Mas ele pode começar a se mineralizar. A ter mineralização do que a gente chama de núcleo pulposo. Ele pode ter mineralização do disco propriamente, disco intervertebral propriamente dito, como um todo. E se ele tiver mineralizado, ótimo para nós, porque daí eu vou conseguir ver. Mas ele pode não estar mineralizado. Ele pode não estar mineralizado e estar herniado. Fragmentado e herniado. Ele pode sofrer um processo que o disco intervertebral, o anel fibroso. O disco intervertebral é composto por um anel fibroso e um núcleo pulposo. Muitas vezes esse anel fibroso se rompe, tem microfraturas, fissuras, e o núcleo pulposo sai. Consequentemente, esse disco intervertebral fica mais achatado aqui. Então, diminui o espaço intervertebral. Eu posso ter um outro processo degenerativo, no qual o núcleo pulposo não sai, mas o próprio disco intervertebral se deforma e se desloca dorsalmente. E aí, consequentemente, eu tenho diminuição do espaço intervertebral. Então, olha o que acontece aqui. Olha o que acontece. Deixa eu esperar assim demais. eu tenho que tomar cuidado com a hora, né? Porque é tudo meu. Eu fui olhar a hora e não olhei. Olha o que acontece aqui, meninos. Olha que bonitinho essas imagens que eu trouxe para vocês. Então, aqui eu tenho os espaços intervertebrais. Como chama essa região aqui em cima, que na vértebra lombar parece uma cabecinha de cavalo? Vocês também não sabem nada, né? A única coisa que eu não sei, vocês não podem me ajudar? Deixa eu ver se eu tenho mais pra frente aqui, mais parecido. Aqui, ó, aqui, ó. Não é pra olhar, né? Brincadeira. Vocês estão vendo essa região aqui que parece uma cabecinha de cavalo? Como que é o nome dessa região anatômica? Forame intervertebral. Então, eu tenho espaço intervertebral e aqui em cima o forame intervertebral. Lá na cervical também é a mesma coisa, mas não fica tão bonitinho para falar da cabecinha de cavalo. Então, aqui eu tenho espaço intervertebral, vocês concordam comigo? Aqui mora o disco intervertebral. Vocês percebem que esse espaço intervertebral está diminuindo em relação aos outros? Sim. Então, a minha pergunta é, o que aconteceu com esse disco intervertebral? Será que ele está deslocado? Será que eu tenho uma hérnia de disco aí? Então, sempre que eu tiver uma diminuição do espaço intervertebral e, consequentemente, um estreitamento de forame intervertebral, eu vou pensar, pode ter processo degenerativo de disco intervertebral e pode ter uma hérnia de disco. Então, vamos começar a pontuar aqui. Quando que eu vou pensar em degeneração do disco intervertebral? Radiograficamente falando. D e V. Diminuição do espaço intervertebral, estreitamento do forame intervertebral. Eu olho para isso e olho para isso, pergunto. Deve ter um processo degenerativo. Será que tem uma hérnia de disco? Olhem mais para frente aqui. No espaço intervertebral, ok, ok, ok. O que aconteceu aqui? Tem uma mineralização do disco intervertebral? Sim. Mineralização. Disco intervertebral. Vocês percebem que esse forame é menorzinho e mais opaco que esse? Então, tem estreitamento do forame intervertebral e posso ter opacificação do forame intervertebral. Vocês estão me acompanhando? Bom, eu olho para isso aqui e penso, esse paciente pode ter doença degenerativa de disco intervertebral? E pode ter hérnia de disco, principalmente aqui onde eu tenho uma opacificação do forame. Porque o que aumenta essa opacidade aí? Deve ter material mais material do que deveria para aumentar essa opacidade. Tudo bem até aí? Bom, essa é uma mielografia. Nessa mielografia a gente percebe o contraste aqui no espaço subaracnoide. E aí, olha o que acontece aqui. Espaço intervertebral, o que aconteceu aqui? Diminuiu ou aumentou o espaço intervertebral? Diminuiu. Vocês conseguem ver que tem um negocinho mineralizado indo lá para cima e ocupando todo o espaço aqui embaixo? Então eu tenho um material do disco que eu acabei de apagar, material do disco intervertebral lá dentro do canal vertebral. Vocês percebem? Isso é uma hérnia de disco. Bom, para vocês virem como é a hérnia de disco, uma das imagens mais lindas, horríveis, porque o paciente morreu, como vocês percebem, mas uma das mais bonitas imagens que eu tenho. Canal vertebral, material do disco intervertebral dentro do canal vertebral, hérnia de disco. Olha o espacinho que ficou para a medula passar aqui. Então, todo esse material está comprimindo a medula espinhal. Isso que é uma hérnia de disco. Vocês já tinham visto? Vocês tinham noção disso? Não. Isso é uma hérnia de disco. Por isso que o tratamento de hérnia de disco é retirada desse material dali. Sim? E aí, meninos, a gente tem dois tipos de hérnia de disco. Três, mas eu vou falar com dois. Quais são os tipos de hérnia de disco? A protrusão do disco intervertebral. A protrusão do disco intervertebral e a extrusão do disco intervertebral. O que, que é o quê? Aquele que eu desenhei assim, ó, do núcleo pulposo sendo expulso aqui pela uma lesão, microfraturas do anel fibroso e o núcleo pulposo extravasando dorsalmente e comprimindo a medula espinhal, chama-se extrusão de disco intervertebral. É uma hérnia de disco que chama-se extrusão do disco intervertebral. E aquele outro que era o próprio disco intervertebral mais deformado e deslocado dorsalmente, chama-se protrusão de disco intervertebral. Então a gente tem protrusão e extrusão. Radiograficamente eu quero que vocês diferenciem um de outro? Não. Mas eu quero que essa aqui, ó, que vocês saibam que essa aqui, a extrusão é mais de pacientes condrodistróficos. Então, qual que é a raça que mais tem lesão de coluna que vocês já ouviram falar? Que vocês... É o tequel. Poodle, tequel, raças mais condros distróficas. E como tem lesão do anel fibroso e o núcleo pulposo ele extravasa, muitas vezes o processo ele é mais agudo. De uma hora para outra, o animal começa a dar um gritinho, começa a sentir dor e começa com impotência funcional de membros pélvicos, levando até paresia ou paralisia de membros pélvicos. Dependendo de onde é a hérnia, obviamente. Se a hérnia for na região cervical, os quatro membros são comprometidos. A protrusão, animais não condrodistróficos e um processo mais crônico. Muitas vezes você não tem esse processo tão agudo quando a gente vê os animais condrodistróficos. Tudo bem? Ficou claro para vocês? Então, o que, que eu vou procurar no raio-x? Vou procurar imagens que me dêem indícios que o disco intervertebral está comprometido e está deslocado dorsalmente e comprimindo a medula espinhal, que caracteriza uma hérnia de disco. A pergunta é, posso ter degeneração do disco intervertebral sem hérnia de disco? Vou recapitular minha pergunta. Posso ter um paciente com degeneração, alguns processos degenerativos em disco intervertebral, mas não necessariamente hérnia do disco? Sim. Agora, se eu tenho uma hérnia de disco, é um processo degenerativo. Tudo bem? Sim. Olha que lindo! Tiramos de DIV1. Vamos para os processos degenerativos vertebrais. O que a gente chama de espondilose anquilosante, espondilose deformante, são processos degenerativos das vértebras que não envolvem a medula espinhal. São aqueles processos de degeneração que eu tenho osteofitos ventrais, laterais, até mesmo dorsais, mas que não envolvem o canal vertebral. Então são aquelas pontes ósseas. Já viram isso? Que tendem às vezes a fundir uma vértebra na outra, a fusionar uma vértebra na outra. Por isso que é chamado de anquilosante, porque perde a movimentação das vértebras. Tem paciente que a gente radiografa que tem espondilose deformante em todas as vértebras, em todas as vértebras. Vocês acham que ele tem flexibilidade para fazer isso? Não, ele é todo durinho, né? Bem mais durinho. Então, são pacientes velhos. Eu acho que isso é... Óssea. Eu acho que... Anquilosante. Ou... deformante. Meninos, o que é importante? Normalmente, não tem sinais e sintomas associados a comprometimento medular. Esses processos degenerativos, eles surgem por instabilidades entre os vértebras, por desgaste excessivo, por uso excessivo. E aí formam os osteofitos tentando ancorar os vértebras. Então diminui a instabilidade. E, portanto, se não tem instabilidade, se eles têm a fixação, a vértebra na outra, não tem comprometimento na medula espinhal. Tudo bem? Tudo bem até aí? Bom. É, eles fundem uma vértebra na outra. É uma projeção óssea, uma reação osteoproliferativa entre uma vértebra. Só a vértebra mesmo, a parte de. Medula não complementa. Não compromete. É por pelo lado, é por baixo, pelo lado. Eu tenho um cachorro lá na radiologia, na frente da radiologia, que se você olhar para ele quando estiver passando no hospital, você vai entender. Porque os ossos ficam pelo lado, assim, as projeções ósseas ficam pelo lado. Tudo bem até aqui, meninos? Bom, então, eu vou deixar a instabilidade cervical e a instabilidade lombosacra por enquanto. E vou mostrar as outras imagens para ver se a gente reconhece as lesões. Material do disco intervertebral, vocês acham que é mais uma extrusão ou uma protrusão? Vocês acham que está com cara mais de uma protrusão ou extrusão? Não, né? Parece que o material do disco, da parte mais fibrosa, saiu a parte do núcleo aqui. Só para mostrar para vocês, quando a gente fazia mielografia, agora a gente faz muito pouco, a gente injetava o contraste no espaço subaracnoide, que é esse espaço aqui, ó. Então a gente passa a dura mater, a aracnoide, e entra nesse espaço subaracnoide onde mora o líquor. Então aqui a gente tira o líquor e injeta o contraste. A gente praticamente não faz mais mielografia, manda tudo para mielotomo para ressonância magnética. Bom, deixei para vocês isso, vocês já têm lá no web, que eu chamei de avaliação formativa, que é aquela parte de, não é uma avaliação, mas é uma atividade extra-sala, que sempre trabalha visando esses achados aqui, né? Essas alterações. Então, vamos tentar trabalhar o que a gente viu até agora. Eu tenho um paciente aqui, que eu vejo o crânio e vejo vértebras da região cervical. Aqui eu vejo o áxis. Só para a gente começar a se localizar. Então, muito provavelmente, esse aqui é o atlas. Aqui eu vejo o crânio, também uma parte do canto do crânio, atlas e áxis. Crânio, atlas e áxis. Vocês se localizaram? Bom, qual doença a gente falou especificamente da região crânio, atlas, áxis e região cervical? Subluxação atlanto-axial. Então a gente espera que o atlas se posicione em relação ao áxis, assim, ó, bem pertinho. E se a gente olhar esse paciente, a gente tem o atlas aqui e o áxis lá na casa do chapéu, né? Completamente luxado. Sim? Então esse paciente, ele é portador de subluxação atlanto-axial. Se a gente olhar aqui, ó, vocês estão vendo esse dentinho aqui, ó? Esse aqui é o normal. Esse é o processo odontoide. Ele existe aqui nesse paciente? Na mesma região? Não, isso é uma genesia do processo odontoide. É do mesmo paciente, fui eu que radiografei. Então essa luxação é por causa disso aqui. Pegaram? Ok? Genesia. Agenesia, ou agenesia ou aplasia. A ausência, né, do processo odontoide. Olhem esse aqui, ó, é uma mielografia. A medula espinhal tá linda, alegre, saltitante. E olha como eu tenho projeções osteofíticas juntando uma vértebra na outra. Isso aí é o quê? Espondilose anquilosante, espondilose deformante. Essa aqui, ó, olhem só, tem uma vértebra aqui. O que acontece nessa região? Tem esclerose e osteólise. Esclerose e osteólise. Em que região? Nas epífises das vértebras adjacentes aqui ao espaço intervertebral, o disco intervertebral, que a gente não está vendo. Como que era o nome dessa doença aqui? Que causa osteólise adjacente ao disco intervertebral comprometido. Disco espondilite. Olha aqui de cima. Mesma coisa, osteólise, esclerose. Percebam que aqui tem um osteofito também, tem uma reação osteoproliferativa, mas adjacente aqui ao espaço onde mora o disco. Então a gente sempre vai chamar essas osteólises aqui, nas epífises adjacentes ao disco intervertebral, de disco espondilite. Tudo bem? Difícil? Esse a gente não falou ainda, esse a gente não falou ainda. Esse? Fratura ou luxação? Fratura e luxação. Primeira vértebra torácica, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, décima primeira, décima segunda, décima terceira. O que que é isso? Esse fragmentozinho ósseo aqui é de quem? É dessa vértebra aqui de baixo. Não é mais daqui, entendeu? Esse aqui é de L1. Então eu tenho fratura de L1 com luxação entre as vértebras T13 e L1. Fechou? Essa é com vocês. Essa é muito fácil, deixa para vocês. Vamos ver. Tem diminuição do espaço intervertebral, tem estreitamento de foramen intervertebral, tem opacificação de foramen intervertebral de canal medular, tem mineralização de disco intervertebral. O que tem? Vamos ver aqui, ó. Veja o espaço intervertebral bonitinho, o foramen intervertebral bonitinho. Veja o espaço intervertebral diminuído em relação a esse? É um pouquinho menor, não? Esse é um pouquinho menor? Sim. Não, um pouquinho. Esse aqui é menor ainda? Sim. Nossa, mas esse é menor e parece que tem uma coisa aqui, ó, pacificando o canal vertebral e o foramen intervertebral, parece? Que tem uma coisa aqui? E esse aqui, tem diminuição do espaço? Sim. Não, não tem diminuição do espaço. Mas olha só, não tá mineralizado aqui? Então aqui eu tenho um disco intervertebral mineralizado. Aqui eu tenho uma diminuição de espaço e o disco muito provavelmente está aqui em cima. O que, que é isso aqui? Hérnia de disco. Entenderam? Bom, que vértebra é essa? T13 é essa, ó. Tô saindo o último arco costal daqui, 13, 12 e 11. Entre T11 e T12 eu tenho uma hérnia de disco, material do disco intervertebral no canal vertebral. Não é tão difícil, é? É. Essa aqui eu nem vou falar pra vocês. Costela. Costela e resquício de costela. Vértebra de transição. Essa aqui, ó. Essas aqui, vocês estão vendo vértebra. Vértebra. Opa. Osteólise, reação osteoproliferativa, aumento de tamanho de partes moles. Essas duas vértebras bem comprometidas, tem que pensar em que processo? Neoplasia, muito bem. Agora essas aqui, ó. Uma vértebra, outra vértebra. Reação osteoproliferativa, osteólises, uma bagunça, uma maçaroca, né? Reação osteólise, reação osteoproliferativa, reação osteoproliferativa de quantas vértebras? Um monte de vértebras. Osteólise, esclerose, reação osteoproliferativa. Espondilite. Espondilite. Então a gente viu, olha a diferença da disco espondilite. Disco espondilite focal. Entre ali o espaço, entre uma vértebra e outra, e a espondilite. Todas as vértebras praticamente aqui alteradas. Ah, essa eu não sei. Duas projeções, lateral e o dorsal. Olhem para a forma da vértebra. Vértebra. Opa, essa vértebra está um pouquinho estranha, não? Essa aqui acompanha o estranhamento dessa aqui. Olhem nessa projeção aqui, projeção ventral dorsal. Asas e borboleta. Como chama isso aqui? N-vértebra. Porque é N de metade da vértebra. Falta um pedaço da vértebra. Eu achei que era porque a vértebra parecia. Meninos, deixa eu só trabalhar essas duas imagens com vocês. Vou começar a trabalhar essa aqui, ó. Essas imagens são imagens de instabilidade cervical, ou síndrome de Vogler. A síndrome de Vogler, ela é uma instabilidade entre as vértebras que pode se dar ou por malformação das vértebras, ou por uma instabilidade funcional, que a gente chama. A vértebra, ela é normal, mas ela é mais instável que o usual. Ou ela é mal formada e é instável. Então, a gente vai olhar para a região cervical, animais de grande porte, normalmente, e a gente vai procurar, olha, tem o canal vertebral vindo aqui, ó, vindo. Percebem que tem um grande degrau aqui entre essa vértebra e essa? Então, a gente vai procurar esses degraus entre as vértebras. E aí, eu vou fazer exames radiográficos em várias posições de pescoço, em hiperextensão, em hiperflexão, para eu ver a posição dessas vértebras, se elas são instáveis. Porque à medida que eu desloco o meu pescoço, eu desloco as vértebras e vejo se ela é instável ou não. Então, para eu radiografar a síndrome de Vogler, eu vou radiografar em hiperflexão, em hiperextensão, em estação normal, para eu ver o posicionamento das vértebras. Normalmente a gente tem as vértebras na região mais caudal, da região cervical, ou elas são mal formadas ou elas se deslocam anormalmente uma em relação à outra. Então a gente vai considerar isso como síndrome de Vogler. E a estabilidade lombosacra é igual a isso, só que a região é entre o lombar e o sacral. Eu vou ter um desvio ventral do sacro em relação a F7. Eu tenho uma imagem aqui, não está tão bonita? Então, bem focal, aqui é sacro, aqui é lombar, aqui eu tenho um certo desvio do sacro em relação a L7. E a gente também vai radiografar em hiperextensão e hiperflexão para a gente ver a posição do sacro em relação a L7. Isso que a gente chama de instabilidade lombo-sacra ou síndrome da Caldecott. Para vocês, a partir dessa aula, eu vou disponibilizar uma aula que é referendada. Eu vou ter a aula inteira de coluna vertebral montada com os textos e ela vai estar toda referendada às lesões. Para a gente concluir essa aula, finalizar essa aula. Então, eu vou disponibilizar o material mais completo para vocês estudarem. Tudo bem? Vocês gostaram da aula nesse modelo? Vocês acharam que Sim, mais fácil? Bom, ano passado também estava boa. Pode falar. Essa instabilidade, se ele vai no cervical, é congênita ou pode ser por... Malformação cervical tende a ser congênita. Tende a ser malformação de vértebra acometida. A instabilidade lombo-sacra, ela tem uma predisposição racial. Então, os animais de grande porte têm uma tendência maior de bonificação e provavelmente a gente vai ter alguma coisa de viés hereditário, mas isso não é tão postulado. Mas sim vai ter uma alteração na forma da vértebra. Então, na, na cervical, sim. Na lombo sacra, nem tanto. Na lombo sacra é mais a instabilidade propriamente. Na cervical, a gente tem componente de malformação, gerando instabilidade, ou a gente tem só instabilidade funcional. Pessoal, nós vamos descer lá para o laboratório agora. Lá no laboratório, a minha ideia é: a gente vai trabalhar com os iPads. Vocês já trabalharam com os iPads? A gente vai trabalhar com os iPads, a gente vai baixar as imagens das avaliações formativas e a gente vai tirar dúvidas, vai retomar conteúdo que não ficou legal, porque a gente tem a Paula inteira, a Paula inteira, na próxima aula, e depois a gente já tem a prova de imagem. Então, acho que esse é o momento para a gente usar essa parte prática, para a gente tirar dúvidas, finalizar essas tendências que a gente tem. Então, vocês não vão me abandonar, né? Vão lá no laboratório. Então, vamos lá. Na anatomia, ali eu acho que em habilidades, na sala de habilidades. Que horas são, meninos? Vamos combinar as 9h15, no máximo, lá? Dá tempo de dar uma manchadinha aí?